Eu mantenho mais fé. Depois de pra... Estacionamento está 3597, gate 7. Autorizado, chama táxi, 3597. Quatro táxi, não. Golf, 120 graus, 089, autorizado a colapso do sério. Controle o trip 5514. Prossiga. Seria possível dar presente e voar direto na Caju, senhor? Aguarde. Cinco, cinco no quatro, direto na Caju. Obrigado, direto na Caju, 5514. Uno, 897, chama São Francisco, 1-3325, alterno 1-251. 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, 1-3-3-1-8-9-7, bom dia. Vai, Fox, você é autorizado de ingresso, a porta aliando, pronto. Terceiro no sexto. Vai, porta aliando, pronto, vai, Fox, você é. Eu, meu Golf, decolado no 4, controle 1-9-9-3-5. Na 35 chama na onda, Golf. Muito bom dia, Papa Romeu, Golf. Passando e o pés para o 140 como nível final, se possível. Romeu, Golf. Contato radar, sobre nível de voo 180, saída a bordo. Ah, saída da boa, solicito 140 como nível final, senhora. Prisão 53, aguarde a cópia, ajuste 1093. Confirme? Tael. Controle o Romeu, Romeu Golf. Prossiga. Solicito 140, senhora, e o final? Fox, pátio 3. Delivery táxi, pátio 3, pátio principal, Índia, Alfa, ponto de espera, 1895, no ponto de espera, quando pronto, 1013, boa viagem. Romeu, Romeu, November. Delivery táxi, pátio principal, Índia, Alfa, no ponto de espera, 11893, Romeu, Romeu, November. Autorizado a colapso no meio. Parece mais ou menos, viu? Go ahead, American, I need to. What's departure point for that today? Confirm. What's departure? Cut it apart. Thank you. Livre táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto espera 1895, 1013. Uma boa viagem, 3597. Vai seguir a aeronave de pequeno porte, vai passar à sua frente. Controle, Mike, Foxtrot, já. Fox Sierra, contato radar, Romeu Oscar Brava, ajuste 1-0 no 3, reporte parte de Tatu. Tatu, bravo. Papa Romeu Oscar Mike Tango, bom dia, prossiga. A torre 1895 para o giro de manutenção Oscar Mike Tango. Confirmando, papá, Romeu November, autorizado. A linha ainda é colapso no zero. Retorno 30 graus 089. Liberada a restrição da árvore, Mike Foxtrot Sierra. Eu acho que é Mike confirmando, bom dia. Sim? Começa a vai estar sob sua cruza. O meu escabrão, você é na torre 1-1895. Bravo. Condenação da FAA, aeroporto também. Aeroporto no Costa, Tango, acho que é. Mike Salvador, Papai Romeu, Oscar Bravo. Meu Oscar Bravo, Brasil. Passou por sua cruz, já ingressando seu circuito para pouso. Vai com o pacto da baixa, Romeu, Oscar Bravo. Sim, a gente está da presença livre de aproximação final da baixa, na porta para o final. Meu Oscar Bravo. Você vai na final da baixa, Romeu, Oscar Bravo. Mantenha a saída, Romeu Gol. Prisco no 7, bom dia, ciente, quanto for espera. Vamos lá. 2545, alterno 1, 2685. 2545, 2085, obrigado. 140, grau 069. Romeu Golf, voe direto de China e forma a chamada do pouso. E quando vai modificar as regras de voo? O quilo Romeu Oscar, pátio 4, o área cópia, ajuste no 0, no 3. 35 no 7, ali mantém, cabeceira no 0, chama 3 minutos de decolar. A aeronave decolou, minha gente está aí. Pressurizada a linha, mantém 1 no 0. Começa para a final da base, senhor. 1-2-0 graus, 0-9, pressurizado em pouso, parte da base. É porta controlada, Romeu Oscar Bravo. Bravo. É guarda cópia, ajuste no 093, Zulu, Juliette Serra. 1935, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu November, transfere, Arbu, Elefa. 3. Denibar. Papa Romeu, Romeu, Romeu November, acione 5437. Oh, desculpa, 5437 acionado, na Rua Elefa. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame Centro Recife, ano 260, terno 1288. Romeu, Romeu Golf, copiou o controle? Chame Centro Recife, ano 260, terno 1288. Romeu, Romeu, Romeu, November, contato radar, suba para nível de voo 400, saída Arbor. Sobe para o 400 na saída Arbor, Romeu, Romeu, November. Olha o papapapá mais distante, Romeu. Juliette Tango Zulu. Gente, aguarde a cópia no pátio 3, 1013. Galeão 380, Pesolo 10, pista 10, curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle 119, décimo 35, transponder 5463, Sultan 3153. Correto, portão 10, chama pronto. Papatango, Kilo Romeu Oscar, para cópia. November Vitor Romeu, mil pés, pista 17, curva direita, corredor Axé, 1935, 0153. Mike Fox, é a autoridade direta de chefe. Bom dia, bom dia. Trip 53 no meia. Desça para nível de voo 050, chegada à mão. 050, chegada à mão. 350131, o Zulu Juliette Serra. 7. 3517, contato radar, para nível de voo 380, saída Arbor. 380, Arbor. 3597. Vendo 1905, esse é 1055, mais uma sorte a. Gente, Mike Fox Serra, chame Centro Recife no 260, terno 1288. 260-1288. O Juliette Serra, legacionar, contato. Essa porta aliás pronto que eu acho. quanto para a cópia, Zulu? Carreiras nível 1 centena. Pista 1-0, curva à direita, saída da L, lida após direto Barreiras, controle 1-19.35, transponda 5461 no Julieta Tango Zulu, preferência saída da L na mão. Tomamos aula após direto Barreiras com curva à esquerda da pista 1-0, Julieta Tango Zulu. Estacionamento e táxi autorizado, quantos a bordo? E táxi autorizado, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013, Julieta Tango Zulu. Biológico autorizado, decolapso no teste, 120 graus, 089. Papá Romeu, Romeu, Romeu, November. Chamo Centro Recife, 1260, terno 1288. 260-1288, bom dia. American 90, Oceano Valley, copy from. Ready to copy, American 90. Yes, sir, ready to copy. Recife, Fly Level 370, via Upper Whiskey 58, runway 10, turn left. Puka, departure Aracaju, transition, Salvador 119.35, and squawk code 5475, American 980. Okay, flight level 370, upper whiskey 58, runway 10, left turn, Puka, departure Aracaju, transition 119.35, and squawking 5475. 980, correct, report ready to start up and push back, extend 11. Ok, vou ver. Tranquilo, Romeu Oscar. Tranquilo, Romeu Oscar, mantenha 1 no meu pés, ajuste 1-0 no 3, corredor axé, reporte fora da barra. Mantenha 1 no meu pés, axé, reporte fora da barra. Zulu, está autorizado a linha de colapso no 0, vento 1 no 0, grau 089. Os ingressos, a porta linha pronto, Zulu, Juliette. Chamo Santo Recife, chamo 260, terno 1-228. Gente. 135-17, chame Centro Recife no 260, alterno 1-288. Autorizado, chame táxi, 3153. O 3536 está autorizado, descendo? Está autorizado em LS, desça para 2000 pés, 3536. Autorizado, descendo para 2000 pés, 3536. Oliva Patrão, Juliette Tango Zulu. Sou Patrão, Juliette Tango Zulu. Contato radar, se for para o nível de voo 100, sai da Momo. Teste, vai bater a restrição? Mantenha. 08 nós. Restrito iniciar a curva após atingir o número 10. Tem helicóptero fora da boca de pés. Juliette Zulu. Autorizada a colapso do 17, vento 140 graus, 08 nós, Zulu, Juliette Serra. Após decolagem, restrito iniciar a curva com, após cruzar 1 mil pés. Após acelerar 1 mil pés, tem um helicóptero fora do Tapuã que é despede. Azul 4208, desça para nível de voo 050 na chegada à Mária. 050 para nível de Mária, 4208. Confirme. Quilo Romeo Oscar, frequência livre. Zulu, Juliette Serra, decolou 38, controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, o Zulu, Juliette Serra. Sou Salvador, bom dia, pico 5316. Pico 316, 130 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no 0, chegando 100. Pouso autorizado, 5316. Zulu, Juliette Sierra, ONU 1010, ajustando 0 no 3, corredor ATR, reporte fora da barra. Corredor ATR, reporte lá no fora da barra, iniciando a curva à direita, o Zulu, Juliette Sierra. Cliente, chama o táxi. Fico 13 no meio, solo 4-2, direita, solo 219. Pronto, na direita, 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia, TB 5316, ligando pela Eco na sua escuta. 5316, reporte diante da Juliette. Quadrante da Juliette, 5316. American 980, ready for pull. Offstand 1-1. Stand by, American 980. Stand by. Azul 4208, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS, reporte estatizado. Para 2.